Olha o Arrocha. Olha o Arrocha aí. Seu cabelo, você diz que ficou louca. Falei no ouvidinho, vou beijar na sua boca. Você piscou pra mim dizendo estou acompanhada. E o cara do seu lado olhando sem entender nada. Era ele virar e você me olhava pra gente combinar. O sinal disfarçado com jeito safado gostoso de me olhar. Vai no banheiro pra gente se beijar. Bem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego e você não escapa não. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego, você não escapa não. Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, E pra cantar com a gente o cara do Arrocha, Israel Novaes, Zé Ricardo e Thiago e Goiânia. Arrocha, Arrocha, Arrocha. Como vai. É que é? Peguei no seu cabelo, você disse fiquei louca. Falei no ouvidinho, vou beijar na sua boca. Você piscou pra mim dizendo estou acompanhado. E o cara do seu lado olhando sem entender nada. Era ele virar e você me olhar pra gente combinar. Um sinal disfarçado com jeito safado gostoso de olhar. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não engana não. É hoje que eu te pego e você não escapa não. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não engana não. É hoje que eu te pego, você não escapa não. Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, vai. Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, Israel. Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, vai. Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, Alô Goiânia, Rocha, Zé Ricardo e Thiago. Valeu, Israel Novaes. Bom demais.